você e o seu mel. E me fez só pra te amar. Bem-vindo ao território dos sertanejos, moda sertaneja. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa, Sapucaí na boa, sou eu, meu sertão. Que vida boa, oh, oh, que vida boa, vida boa! Moro num lugar, uma casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha, ai, ai. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas, leiteira, um burrubão, uma baixada, ribeira, um violão e umas galinhas. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. E aí? Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Um vez e outra for a venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que fartar. Marvada pinga, ai, ai. Pego meu burrão, faço na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for vai passar. No mata burro, ai, ai. Calo quando vou, depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem. A besteira, a besteira,

Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Impossível não ouvir. Moda Sertaneja. Apenas sou mais um que se perdeu.

você dava, mas o destino assim não quis. Mesmo uma tarde você murchou e o canarinho emudeceu. Mas no seu tronco só encontrei o nome dela e o adeus. Rádios, a maior rede internacional de rádios. E estamos apresentando Moda Sertaneja aqui na sua rádio favorita. Afinal, o sucesso vive aqui. E encerramos a primeira sequência com Murilo e Marcelo, Paineira Velha. Antes ouvimos Fernando Sorocaba, Casa Caiu, Chitãozinho e Chororó, Fogão de Lenha, Zezé de Camargo e Luciano, Vou Levar Você, Bruno e Marrone, Já Não Sei Mais Nada, Vitor e Léo, Vida Boa. Teve ainda Jorge Matheus, Flor e no início do bloco João Paulo e Daniel, Eu Me Amarrei. Por aqui Juliana Fernanda para milhões de ouvintes em todo o planeta que amam Target. Acesse targetw.com, a referência para o mundo, com tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com, porque acompanhar a Target é saber de tudo. Intervalo bem rápido e já voltamos com o Moda Sertaneja. Segura aí. Daqui a pouco voltamos na Rede Internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. A GuideMe oferece um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios. Moda Sertaneja.

saudade de encontrar vocês. Mais um ano se passou, nós aqui outra vez. Não tem graça, não tem festa sem vocês. Pode crer que não. Se você tá carente, tá triste, deixa isso pra lá. Vem curtir, vem dançar, vem cantar, que sem amor não dá. Tá com estresse, vê se esquece, vamos assoviar. Chapéu pra vocês. Quem tá feliz bate na palma da mão e assovia outra vez. E eu, vem comigo e canta esse refrão. Arrepia e assovia com força e emoção. Mãozinha pra cima na palma. Dos sertanejos no ar, Moda Sertaneja. Me dê um minuto pra falar. Que eu preciso de você, meu amor. 59 segundos é o que resta pra entender essa paixão no meu peito. Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina. O teu jeito de menina tão linda, você enlouquece meu coração. Você sabe que estou em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado. Cada segundo, amor. O tempo passa depressa. Essa vontade